Notícia e música no ar. Clube News FM. Terra de Opala, Suíça piauiense e cidade imperial. Pedro II é um tesouro piauiense para turista nenhum botar defeito. Rica em artesanato e em opala. E mais rica ainda com suas belezas naturais de tirar o fôlego. Viaje pelo Piauí. Uma manhã com Ana Maria não é uma manhã qualquer. É uma super manhã, né não, gente? De segunda a sexta, o Mais Você te faz companhia. Vamos falar de coisa boa e deixar o astral lá em cima, né, Lurinho? Tô dentro, Ana Maria, vamos lá. Na sua Rede Clube. Ô, Quintura, que calor. Tô derretendo. Tá tão quente. Quando for reclamar do calor, lembre de plantar uma árvore. Elas reduzem a temperatura, dá mais sombra e aumenta a umidade do ar. A gente cuida do meio ambiente e o meio ambiente cuida da gente. A TV também tá on. Para você acessar as notícias que estão bombando por aí, do esporte e do jornal e da nossa programação em geral. Aqui você também fica sabendo o que acontece no off e se diverte junto com a gente. Jornalismo, bastidores e entretenimento é no arroba Rede Clube. O acesso às informações disponíveis. Tudo que você precisa saber para ficar bem informado, com reportagens e entrevistas ao vivo, você encontra no programa Redação Clube News. Redação Clube News. Eu, Marcelo Magno, te faço companhia de segunda a sexta, das 9 às 11 horas da manhã, aqui na Clube News FM 90,9. Clube News FM. Jornalismo com credibilidade. Clube News. Oferecimento R. Carvalho, o seu supermercado. La Reserve. Imagine viver o extraordinário. Visite o decorado ao lado do shopping Rio Poti. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Câncer tem como prevenir. Se exercite todos os dias. Tenha uma alimentação saudável. Use protetor solar sem moderação. Não se esqueça de usar camisinha. Evite o consumo de açúcar. Não exagere nas bebidas alcoólicas. Não fume. É importante seguir esses passos para diminuir o risco de ter a doença. A receita contra o câncer é cuidar bem do seu corpo. Proteja-se. Esta é a Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. Clube News. Que você me traz. Amo o carinho que vem de você. Caminhos leves, fortes, ancestrais. O dom de se viver. Baby, I love the way you connect with me. Yeah. The way our spirits entwine in perfect harmony. Olhos dizem verbos naturais. eu nem sei o que dizer. Mágica que invade a noite. Your love is so good. FM 90,9. 2 anos ligando fatos, boa música e cultura a você. Darling for you, darling for you, I would. I'd do anything a man should. Notícia e música no ar. Clube News 90,9.

tá tudo bem. Fique à vontade. O que plantou, você vai colher. E se for verdade, abra um sorriso lindo. Que sorte. E se transporte pra um luar todo natureza. Deixa que o amor envolve e a vida vai melhorar. Quem sabe um dia a humanidade ouça aquela mensagem certa e tão urgente. Tá tudo bem, fique à vontade. O que plantou, você vai colher. E se for verdade, abra um sorriso lindo. Que sorte. E se transporte pra um luar todo natureza. Deixa que o amor envolve e a vida vai melhorar. Notícia e música no ar. Clube News FM. Caixa d'água destampada, garrafas com a boca para cima, lixo espalhado, piscinas, calhas, lixeiros abertos. Vem a chuva, aí vem o mosquito da dengue. 80% dos criadores do mosquito são em áreas residenciais. Os cuidados são bastante simples. Acabar com qualquer foco de água parada dentro de casa, no quintal, no terraço. Cada um fazendo a sua parte, o mosquito não se cria. Cuida e não descuida. Acabe com o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Oi, gente! Para conferir tudo o que rola na Clube News FM, programação, bastidores, sorteios, fica conectado com a gente. Segue arroba Clube News FM, ligada nos fatos. Esta é a Rádio Clube News FM, 90,9. 90,9. Deve ser da idade. Acho que o mundo faz charme e que ele sabe como encantar. E vou nessa magia de verdade. O fato é que eu sou seu amigo e me intriga demais. É um mundo tão novo. Mais louco, até mais que eu. é febre e amor. E eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério. Acho que o mundo faz charme e que ele sabe como encantar. Por isso sou levado vivo nessa magia de verdade. É um mundo tão novo, que mundo mais louco, até mais que eu. É febre e amor, e eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério. FM 90,9. 2 anos. Ligando fatos, boa música e cultura a você. 90,9. Sua melhor companhia. Rádio Clube News FM 90,9, emissora da Rede Clube de Comunicação. Eu não sou boa influência pra você. Ando distraído entre as nuvens, coleciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo. Madrugada pra beira da praia, dizes com que andas e eu digo que não és da minha laia. Eu não sou boa influência pra você. Nunca rezo antes de dormir, sempre vou dormir depois das quatro. Você nunca vai sair comigo pelas tardes pra almoçar pastéis de vento. Eu não faço planos, traço versos, me apresso em passos lentos. Não vou ser eu quem vai mudar teu jeito de tentar viver tão certinha, direitinha, sem defeitos. Não vou ser eu quem vai fazer você descer do salto pra te olhar do alto em pernas de pau de palhaço. Pra você, ando distraído entre as nuvens, coleciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo, madrugada pra beira da praia. Dizes com que andas, eu digo que não és da minha laia. Eu não sou boa influência pra você. Nunca rezo antes de dormir, sempre vou dormir depois das quatro. Você nunca vai sair comigo pelas tardes pra almoçar pastéis de vento. Eu não faço planos, traço versos, me apresso em passos lentos. Não vou ser eu quem vai mudar teu jeito de tentar viver tão certinha, direitinha, sem defeitos. Não vou ser quem vai fazer você descer do salto pra te olhar do alto em pernas de pau de palhaço. Me ergo. Pra você, eu não sou boa influência pra você. Eu não sou boa influência pra você. Eu não sou boa influência pra você. Notícia e música no ar. Clube News. tonight. Notícia e música no ar. Clube News FM. Vale a parada para um almoço à beira do açude Caldeirão e conhecer os maravilhosos monumentos naturais e a história desse lugar. Viaje pelo Piauí. Uma falha geológica deu origem ao cânion do Rio Poti. Uma imensidão de beleza e aventura. Paredões gigantescos com pinturas rupestres, águas cristalinas e cavernas. Um cenário de tirar o fôlego. Viaje pelo Piauí. Esta é a Rádio Clube News FM, 90,9. 90,9. FM 90,9. Shakespeare on a tragedy.

você vou roubar os anéis de Saturno. FM 90,9. 2 anos ligando fatos, boa música e cultura a você. FM. Sua melhor companhia. Clube News. Coragem, liguei. Quando